hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro outro estado. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aperta os cintos, tira a calcinha e fica suave. Já prepara o copo pra tu dar na era. Prepara bom, bom, pra mudar na era, tá? Já prepara bom, bom, pra mudar na era, tá? Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar. Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar. Em cima das nuvens, você vai gozar. Você vai gozar, vai gozar, vai gozar. Você vai gozar, vai gozar, vai gozar. É o Love Jet, é o Love Jet. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro outro estado. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Aê piranha, hoje tu vai no jato. Tira a calcinha e fica suave. Já prepara bom, bom, pra tu dar na era, tá? Já prepara bom, bom, pra tu dar na era, tá? Já prepara bom, bom, pra tu dar na era, tá? Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar. Já que esse é o seu sonho, então cê vai realizar. Em cima das nuvens, você vai gozar. Você vai gozar, vai gozar, vai gozar. Você vai gozar, vai gozar, vai gozar. É o Love Jet, é o Love Jet.